para o táxi, o voo Bonav 37, está com 144 a bordo, Galeão com 4 horas de autonomia. Está autorizado o táxi, à direita, ponte para Dono 02, 1862, Kinegar 1013, Golo 9, com 1397, com direito. Autorizado à direita, ponte espera 1862, 1013, Golo 397. Controle de Salvador, bom dia, gol 1983, decolou, passa 1.600 pés na Arbor. Gol 1983, bom dia, contato radar na decolagem, submantém o nível 360 e sai da Arbor. 360, Arbor, 1983. Salvador, bom dia, jogou 1397, ponte espera da 190, pronto. Da 197, autorizado alinhar e decolar da 10, o vento 090 graus, com 109. Autorizado alinhar e decolar da 10, foram 397. Bom dia, o 13896, com informação quilo. São 3896, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 03. 050 na Mari com 1013. Passaria 1140. Salvador, cordial boa tarde. Ô, desculpa, cordial bom dia, Condor 2, para o galhão 360, pelo visão. Condor 25, confirmando, aguarda para qual? Aguardando, Condor 25. Voo 397, decola os 32, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, voo 397. LS é pista vista, gol 1260. Gol 1260, complete aproximação, torre 98 decimal 6. 86 até já. Até. Controle, Salvador, bom dia, gol 1397. Passando 1.700, nada Elsa de boa. Gol 1397, bom dia, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, da presente foi Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda, Leda Bridge, gol 1397. Gol 1260, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1.10 graus com 1.09. 110 com 10, não, ali de pouso, gol 1260. Paulo Salvador, Ocean M1 140, pronto para o táxi com 73 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Natal. Ocean M1 140, táxi Cindy Alfa, ponte para a torre, 18612, Kinegan 1013. Para o ponto de espera da 10, o torre 1180, ajuste 10 no 3, Ocean E6, 140. P5595 para pushback e acionamento. 5595 na remota 14, autorizado, chama táxi. Chamada para o táxi. P5595. Condor 25, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda após exposição Bridge, Brava Romeo India Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199, decimal 35 e aciona 5020 no transponder. Autorizado Galeão 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Só confirmando, após Leda, voa a posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Eco, o Condor 25. Afirmativo, da El, Leda, voa Bridge. Afirmativo, Pátio Militar, livre acionamento, reporta táxi, o Condor 25, ajuste no 0 no 3. Com patrão, chamada para o táxi. Gono 260, livrão, a sua escuta. 260, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, Gono 260. 360, chama Recife 260, 1288, alternado, Gono 923, bom dia. Bom dia. Pode servir, 3896. 3896, dessa via chegada para 2000 pés. O ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. Vai reportar estabilizado, Torre Salvador, bom dia, Ocean Air 6140, ponto de espera da 10, pronto. 6140, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 100 graus com 12 nós. Livre alinhar e decolar da 10, Ocean Air 6140. 102 na escuta de controle. No 397, submantém o nível 360. Chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. No 397, copiou o controle. 1397. Submantém o nível 360. Chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251-3325-397, obrigado. Juliette, voo 1260. Ingressa Juliette, portão 03, voo 1260. Para o 03, voo 1260. Solo trip 5595 para o táxi, com 64 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi, Apache 1, Indy Alpha, Ponte Fera 2, 1862, Kinegami 3, o trip 5595. Está ciente o trip 5595, Pátio e Alpha, eu estou recente 18-6. Afirmo via Índia, confirmando 5595. Ciente, via Índia. Controle Salvador, bom dia, Ocean Air 6140, saída... Perfil da saída Puka, passando 1500 pés. Ocean Air 6140, contato radar na decolagem, submantenha o nível 350. Atendendo ao 350, Ocean Air 6140. Salvador, trip 5595, próxima ponte de espera, pronto. Trip 5595, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus com 14 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar da 10, 5595. Autoriza a voar direto rotatória, o Victor India Juliette. Victor India Juliette, da presente voo em rotatória, reporte rotatória. Reporta na rotatória, Victor India Juliette. Voo 896, informa o tráfego na sua posição de 11 horas e 7 milhas e meia, rumo este é um Papa Alpha 32, não irá interferir nessa aproximação. Para o táxi, o Condor 25 com 25 a bordo, alternando São José 3 horas. Sente o Condor 25, autorizado inicial táxi, reporta na Taxi Sui Hotel. Hotel, para o Condor 25. E 5595, decolar 244, controle em 119.35, bom voo. Estabilizou, 3896. 3896, complete aproximação, torre 98.6. 3896. E 5595 copiou a torre? Torre 96, Juliette. Salvador é o azul 4207, na coroa de Adão, descendo para 160. Não, 10. Desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 na 3. Está 4 mil, 1 no 0, 1 no 3, 2 no 4, 4 no 2, 0 no 7. Ciente, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento 090 graus, 1 no 2, nós. Livre pouso no 0, está 3, 8, 9. O trip 5595, na escuta da torre. Escuta da torre. E chama a torre 198, se for 62 para o cruzamento. 2862 é Condor 2. Torre Condor 25, aguardando o Natal para o cruzamento. Recife no 26, decimal 85, alterno no 33, decimal 65. Acendendo ao 350, centro Recife em 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. Bom dia pra vocês aí. Bom dia. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, frequência livre, chame para regresso. Trip 5595, na escuta? Na escuta, prossiga, senhora. Trip 5595, contato radar decolagem, suba no voo 140, saída coral. Gente, 140, saída coral, 5595. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Vitor. Confirmando o Mike Vitor. Afirmativo, senhor, 443 a bordo, para um voo local de excursão. Confirma a intenção do voo local? Inicialmente, senhor, permanecer cabeceira 17 na escuta do da torre. Posteriormente, fazer um circuito para mim. Só que é emitir. Gente, o Mark Vitor aciona 0125. E mantém 500 pés de controle a frequência da torre 198, esse bom meia dúzia. 0125, voo local, permanece na escuta da torre 18.6. Já salvo, permanece na filha. Vitor, 18.6. 2-1, decimal 9. Salve, 2-1-9. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, livre acionamento, parte 4, reporta táxi. 18.9.6, reporta antes da Juliette. Antes da Juliette, 3-2-9-6. Condor 25, ao ingressar na Taxway Delta, chama solo no 21 decimal 9, ok? Dando passagem ao Airbus da Sam, por gentileza. Afirmativo, dando passagem ao Sam, chama no 219. São 3602, pátio em de alto, ponte para todos, 8612, aqui na HMI 13. Afirmativo, 152, pátio em de alfa. É pátio em de alfa, 1186, a torre, 1013 de ajuste. Então 3896 tá livre, o táxi Juliette, portão 62, você vai tentar a companhia que vai contornar o pátio e liberar a via índia, ok? Bom, então pode convertir a mensagem pro 3896? Juliette, portão 612, 3896. Só atento ao tráfego da companhia. Juliette, portão 612. Solo, condor 25. Condor 25, prossegue táxi. Alfa, Juliette, Pátio, Índia. Alfa novamente no ponto de espera 2, 18612, que negar 1013. E Alfa, Juliette, Pátio, Índia, Alfa novamente, ponto de espera 286. Salvador, bom 738, para baixar o quilo, bom dia. Bom no 738, autoridade de chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, 738. Estabilizou 3198. Então 3198, com Platinão IMS, chame Torre 18 decimal 6. Torre 18 meia, até já. Salvador, eu tá 3602.010, pronto. Gente, mantém o ponto de espera da 10, são 3602. Vai manter o ponto de espera 3602. São 3198, na escuta? Afirmativo, no final do X-Ray, baixou, travou visual. Afirmativo, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1000 graus, 11 nós, são 3198. Livre, pouso no zero, 3198. São 3602, após a passagem do Airbus da companhia final no zero, ali mantém. Após a passagem do Airbus da companhia, ele mantém o 3602. Presente, vou em Léo. Gente, dá presente, Léo, 5595. Azul 4207, após pelo, desça para 2000 pés, o QNH é 1013, autorizado sinal ILS, aposta estabilizado. Após pelo, completa para 2000, autorizado ILS X-Ray, reportará com 1013, 4207. Afirmativo, a intenção é permanecer na cabeceira 17 para cheque? Confirme. É, vai permanecer na cabeceira da 17 para treinamento de na escuta da torre. Afirmativo, o Mike Eco Vitor livre ingresso na escuta da torre, ok? Ok, ouvindo. Então, 3198, solo 56, liberando via Eco, solo 121, decimal 9. 121-9, TAN 3198, bom dia. TAN 3602, vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, 3602. Condor 25 na escuta. Aqui bateu. Sente, após a rolagem do Airbus da TAN, ali mantém pista 10. Após a rolagem, ali mantém. Condor 25. Após de tato, pode prosseguir para 2000 pés? Autorizado após de tato, desce para 2000, QNH 1013, reporte estabilizado, número 2 para o próximo acesso. Tá, gente, TAP pós 2000, 1013, portal estabilizado, 738.